Panorama Agrícola para 1º de novembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira, 1º de novembro de 2012, lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. E o ditado do programa de hoje é: faça para o seu vizinho o que você gostaria que ele fizesse por você. Na dica de hoje, tenha rotina para ir dormir. Na entrevista, Araquari realiza encontros sobre fitoterapia, plantas bioativas e agricultura familiar. Quinta-feira de Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre carne bovina. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe a sua sugestão de pauta. Ou envie e-mail com sugestões para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você dormir melhor, tente estabelecer uma rotina, como ir dormir e acordar sempre no mesmo horário. Tenha também uma rotina saudável com relação à alimentação e então durma melhor. Fique ligado no Panorama Regional. City Campos das Tropas. O grupo City Campo das Tropas é formado por produtores dos municípios da região serrana, com o objetivo de promover a integração, associativismo e organização da cadeia produtiva da carne bovina através do projeto de sistema agropecuária de produção integrada bovinos de corte, o SAP, sob a coordenação da médica veterinária Caroline Ramos Ribeiro. Esse grupo se reuniu para mais uma reunião de troca de experiências na Fazenda Tertúlia, onde os participantes foram recepcionados pelo senhor Geraldo Costa de Oliveira e sua família, onde Geraldo trabalha com a terminação de bovinos de corte, apresentou na ocasião que vem sendo desenvolvido na sua propriedade, que neste ano começou a receber também assessoria técnica através do trabalho do engenheiro agrônomo Clairton Silveira, que é extensionista rural do setor municipal de Pagre de Palmeira. O trabalho tem como objetivo, então, aumentar a produtividade e qualidade dos bovinos, reduzindo a idade de abate e aumentando o ganho diário de peso, tendo em vista a redução de custo de produção e a melhoria da qualidade da carne. Para isso, a propriedade está sendo planejada e recebendo investimentos na melhoria das pastagens, sistemas de manejo, infraestrutura produtiva, bem como conceitos de sustentabilidade na atividade. Então, esse grupo City Campo das Tropas é formado por criadores, recriadores e terminadores que estão agregando conhecimento quanto aos conceitos de produção de carne de qualidade, de logística de produção, para que uma cadeia produtiva seja formada. Com isto, espera-se, em médio prazo, o acesso a mercados diferenciados com agregação de valor à carne produzida. O produto final do trabalho desenvolvido por esse grupo resultará na certificação desta carne, que será de um bovino terminado com qualidade superior, para contemplar os apreciadores de uma carne maior sabor, maciez, suculenta e dentro das exigências da produção de alimento seguro ao consumo humano. Hamilton Weber Xavier, Chicão, é para a região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nos dias 8 e 9 de novembro, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Araquari, no norte do estado, acontece um seminário de plantas medicinais e fitoterapia, cadeia produtiva e políticas públicas. Na ponta da linha, para dar mais informações para o ouvinte, está um dos palestrantes, o engenheiro agrônomo Amauri da Silva Júnior, que é da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí. Bem, Amauri, você vai falar sobre o que nesse evento sobre plantas medicinais? Na verdade, é o tema que mais tem a ver com a IPAGRE, né, que é a empresa de pesquisa, que visa principalmente a cadeia produtiva. Ou seja, dentro de Santa Catarina, nós estamos desenvolvendo pesquisa para conseguir viabilizar lavouras de plantas bioativas em Santa Catarina, né? E o tema da minha palestra seria a cadeia produtiva e aspectos bioquímicos das plantas, tendo em vista que a produção da planta bioativa depende muito da composição química dela, para ela ter qualidade, né? Então, Santa Catarina vai se destacar no cenário nacional ou mundial a partir do momento que a gente percebe que a nossa produção não é só produtiva em termos de rendimento, né? Físico, mas também na parte química, ou seja, os componentes ativos das plantas vão ter que estar no nível bem elevado para que o nosso produto seja comprado, né? Esse é o tema básico da nossa palestra. Correto. Amauri, aqui em Santa Catarina, qual a cadeia produtiva ou qual a planta bioativa mais desenvolvida em termos de cadeia produtiva? Olha, uma delas é o tupinambur, uma espécie que é considerada nutracêutica, né? Justamente porque ela tem um efeito fabuloso sobre o intestino das pessoas, né? Melhorando o trânsito, enfim. E nós temos hoje, atualmente, dois grandes produtores, né, que já estão vendendo dentro do estado e até fora dele, e embalado inclusive a vácuo, né, o produto final, ou seja, agregando valor ao produto. Temos também o Ora Pro Nobis, que é um outro produto novo que a gente lançou a nível de empresa, né, e que também tem produtores produzindo, a Espinheira Santa, e também já temos uma cadeia de produtores produzindo plantas aromáticas para extração de óleo essencial. Então, aqui no estado já tem três empreendedores, né, que adquiriram destiladores para extrair o óleo essencial dessas plantas aromáticas, cujo produto final é destinado à área de fitoterápicos, cosméticos, né, coisas do gênero. Bem, esse segmento, Amauri, de plantas bioativas, é um segmento apropriado para a agricultura em pequena escala? Com certeza. Aliás, Santa Catarina talvez seja o estado que tem a maior vocação, né, para essa área, por dois grandes motivos. Primeiro, pela estrutura fundiária, né, que permite realmente que pequenos empreendimentos, pequenas lavouras, possam ter o máximo de lucro, uma vez que essa área ela agrega bastante valor, né? Já que as nossas áreas são pequenas, só produtos de alto valor vão conseguir viabilizar essas nossas propriedades. E outro fato é que a nossa flora catarinense, ela é muito rica. A nível de Brasil, ela é a mais rica, talvez, em termos de espécies. E com isso, a chance de a gente encontrar espécies interessantes para uso humano se torna muito grande, né, dentro do nosso próprio território. Como talvez o sal verde? Exatamente. O exemplo maior foi esse aí, o sal verde, que por enquanto ele está a nível de projeto, né, mas que logo, logo deverá ser iniciado o trabalho. É uma espécie que foi prospectada aqui em Santa Catarina, né? Uma espécie extremamente ameaçada por ações antrópicas, né? E que a IPAGRE tem aí um objetivo de não só salvar essa espécie, como também viabilizar o cultivo dela para que as pessoas possam explorá-la e oferecer um produto extremamente importante para a saúde humana, né? Uma vez que ela tem uma proposta de ser um sal bem light, né? Não afetando a parte de pressão elevada das pessoas, e até contribuindo com algumas atividades farmacológicas. Conversamos com o engenheiro agrônomo, mestre em nutrição, Amauri da Silva Júnior, da IPAGRE em Itajaí, sobre o seminário de plantas bioativas, medicinais e fitoterapia, cadeia produtiva e políticas públicas, que acontece em Araquari nos dias 8 e 9 de novembro. Amauri, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado também. Ela trabalha lado a lado, como bem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. Sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.